Irmãos, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe poderosamente. Estamos na semana da celebração da Páscoa. Ontem foi o Domingo de Ramos. Muitos não puderam celebrar na igreja pela situação do país, mas nós podemos clamar como o povo de Israel clamava na entrada, clamou na entrada de Jesus em Jerusalém: liberta-nos já, liberta-nos agora. E esse é o significado da palavra Hosana. Então, que nós todos possamos dizer Hosana, Hosana para o Senhor e clamar pela libertação em todos os sentidos que precisamos. Nós vamos dar continuidade ao livro de Lucas. Também me recordo que a irmã Vivian, pela sobrecarga de trabalho, tem solicitado ajuda de alguém que possa colaborar na inserção dos textos no blog, e ela se dispõe a ensinar como fazer essa inserção caso a pessoa não saiba. Peço aos irmãos essa ajuda para o nosso trabalho missionário. Também agradeço a grande resposta que tivemos no estudo de liderança pelo WhatsApp, que é o que eu tenho controle, e isso me alegrou por demais. E pensando na parábola do semeador, que 3/4 acabam se perdendo daquilo que a gente semeia, mas 1/4 cai em solo fértil, isso me alegra muito e me dá esperança de que nós estejamos fortalecendo líderes, edificando líderes, jovens pastores e pastoras, preparando para esse momento em que estamos vivendo e os próximos segundos da história que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então, muito obrigado pelo crédito de estarem participando. Mobilizem-se, por favor, alguém que se disponha a dar uma hora por semana para ajudar a missionária Vívia, e também digamos ao Senhor Hosana. Vamos ler então o capítulo 18 de Lucas, a parábola do juiz iníquo, da entrada nesse capítulo. Nós vamos ver também a parábola do fariseu e do publicano. Jesus abençoando as crianças, o jovem rico. Jesus anuncia a sua paixão e o cego de Jericó. Os que nasceram e cresceram ou estão há mais tempo na vida cristã já conhecem esses textos. E os que não conhecem, particularmente aqui em Entre Folhas, quem não conhece está sendo evangelizado em Vargem Alegre, está sendo evangelizado, poderá também tomar conhecimento. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito.

não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele lhes disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Algumas notas de rodapé, irmãos e irmãs, da Bíblia, de comentário pentecostal. No versículo 1, o dever de orar sempre. E eu faço um destaque aqui, peço que você preste bastante atenção, porque nós estamos precisando cada vez mais e precisaremos cada vez mais dessas verdades que estão nesse item 1. O empenho constante de Jesus era levar os seus seguidores a reconhecerem a necessidade de estarem continuamente em oração para cumprirem a vontade de Deus nas suas vidas. Desta parábola da viúva que perseverava em oração, aprendemos que, em primeiro lugar, os cristãos devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. Em segundo lugar, nesta vida temos um adversário, que é Satanás. A oração pode nos proteger do maligno. Em terceiro lugar, através da oração, os filhos de Deus devem clamar-lhe contra o pecado e por justiça. Em quarto lugar, a oração perseverante é considerada como fé. Em quinto lugar, nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haverá um aumento da oposição diabólica às orações dos fiéis. Uma referência é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Por causa de Satanás e dos prazeres do mundo, muitos deixarão de ter uma vida perseverante de oração. Irmãos e irmãs, vamos manter uma postura perseverante de dia e de noite, de dia e de noite, permanecendo em oração ao Senhor. No versículo 7, um segundo destaque: escolhidos clamam de dia e de noite. Os verdadeiros discípulos de Jesus, ou escolhidos de Deus, que perseveram na fé e na santidade, nunca cessarão de clamar a Deus pela volta de Cristo à terra, a fim de destruir o poder de Satanás e o presente sistema iníquo desse mundo. Perseverarão na oração para Deus, depressa fazer justiça, que é a questão do juiz iníquo também, e para Cristo reinar em justiça, sabendo que a sua segunda vinda é a única esperança veraz para esse mundo. É a única esperança. Por isso eu digo a vocês: é claro que vocês têm todo o direito, eu também já exerci isso, principalmente mais na minha mocidade e até a entrada, de fato, na idade adulta, depositei minha esperança e minha confiança em muitas lideranças, em posicionamentos, em posturas políticas, mas eu quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, na verdade, não gaste tempo com isso, porque, por melhor que seja a pessoa, ou o partido, ou a ideologia, nenhuma coisa desse mundo é, de fato, semelhante à vontade de Deus. Nós precisamos é da justiça de Deus. Os homens, a humanidade, por melhor que seja, jamais poderá nos conceder aquilo que o Senhor concede. Por isso, coloque toda a sua esperança na obra que Jesus está fazendo na igreja e continuará fazendo eternamente após a sua volta. Lhes fará justiça. Um terceiro destaque. Quando Jesus voltar para aqueles que clamam de dia e de noite, como está no versículo 7, ele porá fim às suas aflições, seu sofrimento e perseguição da parte de um mundo hostil e maligno, e os levará para estar com ele. Na sua vinda, os fiéis serão arrebatados nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, eu repito, 1 Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Então, Deus julgará os ímpios na sua justiça. Essa sim é a justiça real, que é a justiça de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 2 em diante. Achará fé na terra? Essa é uma pergunta que está posta no capítulo, e particularmente no versículo 8. Essa pergunta de Jesus provavelmente indica que, à medida que se aproxima a volta dele, a volta de Cristo, o mal se tornará cada vez pior, de modo que muitos da igreja se apartarão da fé em Cristo. Você pode estar me dizendo agora, e com propriedade você diz isso, mas há um número maior e maior de pessoas na igreja, e muitos estão se tornando cristãos, sim, mas ainda não chegou o momento, e está para chegar, e será rápido, onde muitos, mesmo dentro da igreja, não suportarão a sedução desse mundo tenebroso, as artimanhas do inferno e também a sua própria velha natureza, e acabarão abandonando o discipulado. De fato, o preço do discipulado é um preço de vida ou morte. Se por um lado nós somos salvos pela graça, por outro lado, seguir a Jesus nesse mundo tenebroso nos custa e custa muito. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se santifica, maior será a oposição contra a sua vida. Fiquem atentos a isso. Voltando para o rodapé, à medida que o fim se aproxima, a preocupação de todo cristão deve ser: estou perseverando na fé, firme na oração, buscando a Deus para que prevaleça a justiça e sua santa causa triunfe em tudo para sempre? Eu estou fazendo isso? Ou estou tão preocupado com as coisas dessa vida que não anseio, às vezes nem penso, às vezes nem cogito, e nem ouço muito em determinadas comunidades, Não se fala muito disso. Então, às vezes eu não anseio, não falo sobre isso, e não ouço muito sobre isso, pela volta de Cristo e do seu reino eterno. Meu irmão e minha irmã, fica um conselho aqui: quanto mais o tempo passa, nós temos que perseverar na fé, ficar firmes na oração, buscando a Deus para que ele prevaleça e a sua justiça triunfe em tudo para sempre. Aleluia. Um outro destaque do versículo 9 a 14, o fariseu e o publicano. O fariseu era justo aos seus próprios olhos. A pessoa que pensa ser justa por causa dos seus próprios esforços não tem consciência de sua própria natureza pecaminosa. Ainda que tenha nascido de novo, nós somos ainda sujeitos a lutas e batalhas espirituais. A pessoa não tem consciência da sua indignidade. Nós somos salvos pela graça. Somos santificados pela graça. É um favor imerecido. Se não fosse Deus operando, não seríamos salvos, justificados, santificados e um dia glorificados. Então é preciso ganhar consciência da natureza pecaminosa. É preciso tomar consciência da indignidade, de nossa permanente necessidade de ajuda e da misericórdia e da graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, nós nem estaríamos justificados e salvos e nem permaneceríamos no caminho da santificação e da glorificação. Então, permaneça com os pés bem no chão, né, irmãos e irmãs? Por causa dos seus destacados atos de compaixão, aqui nos referimos a Jesus Cristo, e da sua bondade. Ah, não, perdão. Por causa dos seus destacados atos de compaixão e da sua bondade exterior, algumas pessoas acham que não precisam da graça de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos da graça do Senhor Jesus em todo o tempo. Em segundo lugar, aqui nessa perícope, o publicano, por outro lado, estava profundamente consciente do seu pecado, da sua culpa, e verdadeiramente arrependido. Voltou-se do pecado para Deus, suplicando perdão e misericórdia. E isso tipifica o verdadeiro Filho de Deus, aquele que tem consciência do seu pecado, das suas responsabilidades, e suplica ao Senhor que ele perdoe e que ele tenha misericórdia de nós, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Seja como esse segundo exemplo, que tem consciência que tudo que aconteceu na sua vida de bom foi obra do Senhor, pela sua graça, e que você continua precisando dessa preciosa graça, dessa maravilhosa graça por toda a sua vida. Um outro destaque no versículo 22: vende tudo quanto tens. E até o versículo 25, no reino de Deus. Os discípulos ficaram atônitos diante da declaração de Cristo a respeito dos ricos. Tá bem? Então nós precisamos entender. E riqueza não é só material, não. Tem muita gente apegada a riquezas de ordem diferenciada, por exemplo, o seu estudo, a sua profissão, e que tudo isso Nós já falamos algumas vezes, mas eu vou repetir. Tudo isso é bênção de Deus, é obra de Deus, né? Deus é o próprio Pai do conhecimento e da sabedoria. E nós temos a esperança que vamos passar a infinitude, a eternidade, aprendendo e aprendendo e aprendendo, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Então não há nenhum mal nisso que eu estou mencionando: estudo, trabalho, namoro, o casamento. Não há nenhum mal, pelo contrário, é bênção. Mas isso pode se tornar uma riqueza para nós. Ou seja, podemos colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, deixando o Evangelho para trás, deixando ele para segundo lugar, terceiro, quarto, quinto lugar na nossa vida. E aí, você acaba se tornando como esse rico. Muita gente gosta de pensar no nessa passagem da dificuldade do rico entrar no reino só do ponto de vista material. Não. Riqueza é tudo aquilo que torna qualquer coisa ou qualquer pessoa, uma coisa ou uma pessoa, em primeiro lugar na sua vida. E se ele se tornar, ou se ela se tornar o primeiro lugar na sua vida, ela se tornou a sua maior riqueza, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o tesouro da pessoa pode ser o estudo, o tesouro pode ser o trabalho, o tesouro pode ser o namoro, o tesouro pode ser o casamento, depois os filhos, depois os netos. E o seu coração tem em primeiro lugar essas coisas que são boas e essas pessoas que também são boas, são alvo do amor de Deus. E elas têm lugar na sua vida e no plano de Deus para a sua vida. Elas só não podem ocupar o primeiro lugar, porque se elas ocuparem o primeiro lugar, então elas se tornaram uma riqueza. Se elas forem o segundo lugar, por exemplo, no caso da família, o terceiro lugar, como no caso da igreja, no quarto lugar, como no caso do estudo, o quinto lugar, como no caso do trabalho, o lazer, o sexto lugar, se elas se tornarem, se forem colocadas no lugar adequado, então o Senhor se agradará, desde que ele esteja em primeiro lugar. E eu repito um princípio que já ensinei, mas quem sabe alguém não tenha ouvido. Quando Deus deseja o primeiro lugar, não é para vaidade dele, ele não precisa disso. Ele é o que é, independente de elogio, independente de louvor, independente de adoração, ele é. Ele é o que é. E ele já tem a honra, a glória, o louvor por todo o universo. Todo o universo o glorifica. É que quando ele está em primeiro lugar na sua vida, quem sai abençoado é você. Porque eu e você, tendo ao Senhor como primeiro lugar nas nossas vidas, todas as outras coisas são acrescentadas equilibradamente e abençoadamente. Entendeu? Então não é para o orgulho dele, para a vaidade dele, porque Deus é Deus, é santo, santo, santo, não precisa de nada. É para o nosso bem. E quando nós fazemos isso, colocando o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas vão ter o seu lugar e vão ter o seu espaço em nossa vida de modo equilibrado e abençoado. Aleluia. Então, vende o que tens, ou seja, coloque no lugar as coisas em ordem. Coloque na devida ordem cada coisa e você vai ver que o Senhor vai abençoar todas elas. A conversão de Zaqueu, o último destaque, meus irmãos. minhas irmãs. Essa história revela que Jesus ainda continuava a buscar e salvar os perdidos, como nos mostra aqui o texto. Bem poucos dias antes da sua crucificação, foi esse o propósito da sua vinda. Zaqueu, um publicano que era odiado pelos judeus, e porque eles trabalhavam para os romanos, e em regra, além do tributo romano, eles cobravam a mais do que deveriam cobrar, extorquiam os judeus que já viviam uma situação de extrema pobreza, com impostos para Roma, impostos para Herodes e impostos extorquidos pelos publicanos. Eles eram odiados. E Zaqueu, um publicano que era odiado pelos seus compatriotas, ou cobrador de impostos, ganhava muito bem a vida, cobrando do povo mais do que devia. Por esse motivo, o povo desprezava os publicanos, desprezava os publicanos. A solicitude de Jesus por Zaqueu nos impele a levar o evangelho aos repelidos pela sociedade, aos que estão à margem da sociedade. Nós temos que pensar em todas as pessoas, homens e mulheres, pobres e ricos, jovens e pessoas mais idosas, todos, nós temos que levar o Evangelho a todos, porque Jesus não fez acepção de ninguém. Isso nos impele a levar o Evangelho aos que estão à margem da sociedade, pois todos os seres humanos estão perdidos e necessitam de Cristo. E olha que beleza o fruto dessa conversão. Depois, Zaqueu vai dividir tudo e devolver tudo para devolver 4 vezes mais aquilo que ele deu aos pobres. Na sua Bíblia, ele pode estar já no capítulo 19 e fica como introdução, tá bem? Para o que nós vamos compartilhar amanhã. Que Deus nos abençoe. Para concluir essa reflexão sobre o capítulo 18, como eu tenho dito a vocês, eu tenho uma proposição conclusiva, que é um resumo desse capítulo, e vamos fazê-lo de modo bastante breve, que eu torne a ver. A parábola do juiz iníquo reforça a ideia de que o discípulo deve orar sem cessar para alcançar as provisões de Deus. Já falamos. A viúva importunou o juiz e ele atendeu a mulher para que não importunasse mais e comprometesse sua reputação. Então nós temos que orar sim ao Senhor. Não porque o Senhor vai ficar fadigado com as nossas orações, mas é um exemplo de como nós devemos orar. Orar, orar, orar, orar, orar, até que o juiz dos juízes, o santo juiz, o Senhor dos céus, responda à nossa oração. O Senhor é rico em graça e misericórdia e está pronto a receber a nossa oração e derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas. A parábola do fariseu e o publicano ensina que aqueles que exaltam a si mesmos serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Coisa linda. Quando as crianças eram trazidas a Jesus, os discípulos os repreendiam. Por outro lado, o mestre honrou e acolheu as crianças, dizendo que dos tais é o reino, e que quem não receber o reino como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Entre as muitas virtudes que se pode encontrar numa criança, irmãos, irmãs, é a sua abertura para o aprendizado. É isso que Deus me fala ao coração há muito tempo. Vê-se também a abertura para o aprendizado. É o melhor momento para o aprendizado. Aquele que permanecer com o coração ensinável será um discípulo abençoado. Gente que não tem o coração ensinável, que não está aberto para o aprendizado, que se recusa o processo do aprendizado, não se tornou uma criança. Mas gente que diz assim: ai, Senhor, ai, porque eu não estava aberto para o aprendizado. Eu não estava acostumado a aprender, eu não fui estimulado pela minha família, não fui estimulado devidamente, muitas vezes no ambiente que me cercava, não fui devidamente estimulado a uma prática de aprendizado no meu colégio. Então agora eu quero ser um discípulo que está com o coração ensinável, que está pronto a aprender. Aquele que permanecer com o coração ensinável será discípulo de Jesus, como uma criança. Poderá se tornar, de fato, um discípulo de Jesus. Quem não tem o coração ensinável, não poderá seguir a Jesus, porque nós vamos aprender com ele toda a nossa vida, aqui e na eternidade. Por que na eternidade, pastor? Porque Deus é eterno, é infinito em sua extensão, em seu conhecimento, em sua sabedoria. Portanto, para conhecer o infinito, eu vou precisar de um tempo infinito para conhecer tudo que diz respeito às suas propriedades. Ora, quanto é o infinito? O infinito é o infinito. Então, nós vamos gastar infinitude para continuar aprendendo sempre sobre Deus. Será maravilhoso. Quanto ao perigo das riquezas, Jesus falou sobre um jovem que desejava receber a vida eterna, herdar a vida eterna. Ele sabia os mandamentos, observava os mesmos, parcialmente, é claro, né? Embora ele tenha dito que cumpria. Mas ninguém cumpriu toda a lei e os profetas, e por isso eu digo parcialmente, porque quando Jesus o confrontou com a decisão de vender tudo o que tinha para dar aos pobres, do amar o próximo como a si mesmo, e então receber o tesouro no céu, você já vê ele descumprindo, tornando-se alguém que não cumpria tudo. Ele cumpria parcialmente. E por isso ele saiu entristecido, não se tornando discípulo. O jovem se entristeceu e foi embora. Não teve um coração ensinável. Isso significa que o jovem rico não amava o Senhor sobre todas as coisas, quebrando os quatro primeiros mandamentos. Porque os quatro primeiros mandamentos, dos 10, irmãos, dizem respeito ao Senhor. Então, isso significa que dos quatro primeiros, dos 10 mandamentos, ele já não cumpria totalmente. O jovem rico diz que cumpria, mas cumpria parcialmente, porque os quatro primeiros mandamentos ele já não cumpria. Ou seja, ele não esteve disposto a abrir mão de todas as coisas, quebrando os quatro primeiros mandamentos, não teve disposto a abrir mão de tudo para seguir aquele que é o tudo, a saber, Senhor Jesus Cristo. Jesus preparou os discípulos para sua morte, a fim de que entendessem futuramente, naquele momento eles não entenderam, futuramente as profecias estavam se cumprindo. O cego de Jericó estava à beira do caminho pedindo esmolas e se encontrou com Jesus e clamou para que o Senhor tivesse compaixão da sua vida. Jesus ouviu o seu clamor, mandou que ele descesse, que lhe trouxessem e perguntou o que queria. Ele respondeu especificamente que queria tornar a ver. Então, como ele foi específico na oração, Jesus disse: o que você quer? E ele disse: eu quero tornar a ver. Então o Senhor deu a ordem: olhe, e disse: recupere a visão, porque a tua fé te salvou. O cego imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Essa cura foi um grande testemunho e muitos glorificavam ao Senhor. Deus está pronto, irmãos e irmãs, para restaurar a visão de todos nós, de quem já não consegue enxergar nada, de quem enxerga parcialmente. Ou seja, Deus está pronto a ampliar a visão de quem enxerga bastante. Ele está pronto a trabalhar no campo da visão. Ele está pronto a ampliar a visão. Quem não enxerga nada, ele está pronto a dar a visão. Quem enxerga parcialmente, ele está pronto a restaurar completamente a visão. E quem tem aumentado e aumentado e aumentado a sua visualização, ele está pronto a continuar ampliando a sua capacidade de enxergar. É necessário ter fé e pedir especificamente o que deseja para o Senhor, a fim de que ele restaure o que foi perdido. No discipulado, nós somos curados através da visão por fé e restauradores da visão aos irmãos e às irmãs, a visão aos cegos, aos parcialmente cegos e até aqueles que estão ampliando o seu campo de visão. Nós somos chamados para ampliar ainda mais o seu campo de visão. Aí jamais para aqueles que são líderes. Que Deus os abençoe poderosamente e que essa semana que antecede a Páscoa possa ser um tempo de grande edificação nas nossas vidas e que nós ampliemos, ampliemos, ampliemos a nossa visão. Se você não enxerga nada até agora, aceite a Jesus como Senhor e Salvador e você começará a ver. E se você já enxerga parcialmente, você vai enxergar muito mais. E se você tem crescido e crescido e crescido na amplitude da sua capacidade de enxergar, tenha uma convicção que o Senhor ainda vai ampliar mais essa visão que você tem ganho. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça nesse tempo de aflição e nós digamos: Hosana, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, liberta-nos. Nossa vida pessoal, nossa vida familiar e no mundo inteiro, liberta-nos dessa enfermidade maligna. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.